Se abaguala e por ser fera na forma um potro fera embuçala. Fera é o potro corcoviando o campo afora, sentindo peso nos pastos, berrando a pua da espora. Fera é a espora, piscando a carne do potro, mostrando sangue para o campo, para que o campo lhe mande outro. O campo se torna fera quando o inverno estende o braço, fazendo verter o banhado, dando serviço pro laço. Também é fera quando dos tentos desata, juntando o boi contra o chão, por mais que ele mande pata. É fera o boi que atropela quando alguém tenta apartá-lo, num refugo de mangueira se vem de encontro ao cavalo. São feras, mas se amansam, se mais adiante bombeá-lo, o homem mateia quieto e o potro se faz cavalo. A espora do cavalete perde a fúria do garrão e o campo racha vertente quando se achega o verão. O laço se mal cinchado rebenta com a brincadeira e o boi atropelador se ajoelha pra carneadeira. São feras, mas se amansam. Thank you.